é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. E começo toda semana é diversão. Balneário deles é o que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Penda, Blue Lily. Vamos nessa, vamos lá. A festa começou e não tem hora pra acabar. Dia já vem se tocando, fazendo você dançar. O balneário deles é o que não tem comparação. É o ponte da galera que é rimão com bom. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando, fazendo você dançar. O balneário tem viseu, não tem comparação. É o ponte da galera que anima o pulmão. DJ Fosco, no mando do show automotivo. Saco de dedinho no comando e de Toninha detonar. É um creme terra no Tupinambá. E o Otarmi laborante. E agora vai subir, subir, subir, subir. Com o cenário futurista, a galera do Segrão. De dedinho e Tupinambá. Essa dupla de raça. O DJ Wesley. Eu pensei tava novo. É o novo Tupinambá. Treme terra, é o novo treme terra, eu sou Tupinambá. Wesley, Dinho e Toninho, eles vão te conquistar. Treme terra, é o novo treme terra, eu sou Tupinambá. Wesley, Dinho e Toninho, eles vão te conquistar. Banda VIP é da galera. Banda DJ Fosco. Deixa o som, vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotiva do Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro Caixa Som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem pra equipe automotiva 100% do Pará. Caixa Som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Sucesso pra dança demais. Ativa Produções e Ronde Dias. A nova geração da Tecnoizia. Da Tecnoizia. Esse é o som pra galera dançar. O Caixa Som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotiva do Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro Caixa Som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem pra equipe automotiva 100% do Pará. O Caixa Som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Sucesso pra dança. É sucesso pra dança. Sucesso pra dança. Demais. DJ Fosco, no comando do show automotivo.

compartilhar os sentimentos e saber fazer feliz quem está do seu lado, dando a volta por cima dos movimentos, saber perdoar tudo que deve passar. Incendiando tudo, faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quero aqui comigo. Mas puxa a marcha, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Puxa a marcha, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais, minha vida. Eu quero escutar você, Fosco! Super pop, super pop, pop, pop, super pop, pop, pop.

Obrigado, meu Deus.